assim, hás de ver de novo a rede de um amor que engana e que mata, que à vista deste outro amor é cinza à vista da prata. Achasse rapariguinha solteira, conheço-la, se eu ficasse. Ai, quem me dera que em vez de cantadeira do mar fosse eu mulher de viela, para ainda me ouvir. Quando tocas no piano, que a nossa vida é esta melodia. E acorde, vou achar para resolvê-la. Que nota vai soar a tua lágrima? Sem solução, quase desistes dela, mas quase encontraste a sua rima. E arranca a orquestra, começa o refrão. Que não é de festa, portanto, se não. Eu canto as palavras, eu digo a razão de ser. Canção, aqui entra a corda, não fica demais. O refrão acorda ao som dos metais. E eu digo as palavras, que são a razão de ser. Canção. As pausas que eram já o teu plano, para não mostrares tudo que sentias. De novo este acorde no piano, por pouco quase tudo resolvia. Mas deixas uma nota ao engano, que quando eu cantei desconhecia. E então a orquestra repete o refrão, que é o que resta da inspiração. E eu canto as palavras que são a razão de ser. Canção, o fim entra a corda, que se ouve mais. O refrão recorda o som dos metais. E eu canto as palavras que são a razão de ser. Canção, canção. E então a orquestra repete o refrão, que é o que resta da inspiração. E eu canto as palavras que são a razão de ser. Canção, por fim entra a corda, que se ouve mais. O refrão recorda o som dos metais. E eu canto as palavras que são a razão de ser. Canção, canção. Fora, não

deixar.